A janela de vidro espesso estava fria ao toque. Do lado de dentro da casa, o ar era morno e cheirava a lenha queimada horas antes. Do lado de fora, a noite de inverno dominava tudo. Elias mantinha a mão espalmada contra a vidraça, sentindo o gelo tentar atravessar a barreira transparente. Seus olhos tentavam encontrar o caminho que levava até a margem da água, mas não havia caminho algum. A neve caía de forma contínua e pesada, cobrindo o quintal, a descida de terra e o velho deque de madeira que repousava sobre o lago. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Tudo havia se transformado em uma imensa e ininterrupta folha em branco. O contorno do deck, onde ele costumava sentar para observar a água, havia desaparecido sobre um monte disforme de neve acumulada. O lago em si estava congelado e invisível, fundindo-se com as margens em uma paisagem sem fronteiras. A ausência daquele espaço, engolido pela tempestade silenciosa, trazia uma sensação de isolamento. O lugar de descanso estava perdido debaixo do inverno. Elias afastou a mão do vidro e deixou uma marca de calor que logo começou a embaçar e sumir. Ele decidiu que não esperaria o dia clarear para recuperar aquele espaço. O amanhecer se aproximava, e ele queria estar lá fora, no deck limpo e firme, quando a primeira luz da manhã tocasse a vastidão branca do lago. Ele iria abrir o caminho, resgatar a madeira debaixo do gelo e preparar um lugar para receber o dia. O silêncio da casa era profundo, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos no piso de tábuas corridas. Ele caminhou até o corredor onde guardava suas roupas de frio. A preparação precisava ser cuidadosa. O ar lá fora não perdoaria pressa ou descuido. Ele vestiu uma camisa térmica de mangas longas, sentindo o tecido justo abraçar sua pele. Por cima, colocou um suéter de lã grossa, felpudo e pesado. O cheiro da lã limpa subiu ao seu nariz, um aroma que lembrava o próprio inverno. Em seguida, ele pegou as calças forradas e as vestiu. Sentou-se em um banco de madeira perto da porta para calçar as meias. Eram meias longas, tricotadas com fios grossos. Ele puxou o tecido até a altura das panturrilhas, garantindo que não houvesse dobras que pudessem incomodar depois. As botas de couro escuro vieram a seguir. Elias deslizou os pés para dentro delas e puxou os cadarços com firmeza, cruzando os fios e amarrando os laços com força. O peso das botas nos pés trazia uma sensação de firmeza, uma base sólida para enfrentar o chão escorregadio. Ele se levantou e pegou o casaco comprido no anquis. Era uma peça robusta, com um forro mácio que protegia contra o vento. Ele vestiu o casaco, subiu o zíper até o pescoço e ajustou a gola. Colocou um gorro de lã escura na cabeça, puxando as bordas para cobrir as orelhas. Por fim, enfiou as mãos em luvas de couro macio, flexionando os dedos algumas vezes para se acostumar com a leve restrição de movimento. Ele estava pronto. Ao lado da porta, encostada na parede, estava a pá de neve. O cabo de madeira era longo e polido pelo uso, e a lâmina larga de metal tinha bordas levemente desgastadas. Elias segurou a pá com uma mão. Com a outra, pegou um lampião de querosene que ficava sobre uma pequena mesa. Ele girou o botão lateral, levantou o vidro e riscou um fósforo. A pequena chama amarela nasceu trêmula, e logo se estabilizou quando ele abaixou o vidro protetor. A luz quente iluminou o espaço ao redor da porta, projetando sombras longas no chão. Ele girou a maçaneta de metal gelado e puxou a porta pesada. O ar frio da noite invadiu a casa de imediato, trazendo consigo o cheiro limpo e úmido da neve fresca. Não havia vento, apenas a queda constante e silenciosa de milhares de flocos brancos. Elias deu o primeiro passo para fora, sentindo a bota afundar na camada espessa que cobria a varanda. Ele fechou a porta atrás de si. A luz do lampião revelou a vastidão do trabalho que o esperava. A noite era escura, o ar era gelado e a neve continuava a cair. Mas ele tinha um objetivo claro. Ele caminhou até a beira da varanda, ergueu a pá e se preparou para abrir o primeiro trecho do caminho. A varanda terminava em 3 degraus que levavam ao quintal. Elias não conseguia ver os degraus, apenas uma rampa suave de neve intocada. Ele posicionou o lampião sobre a mureta de pedra ao lado, onde a luz pudesse iluminar o início do seu trajeto. A chama amarela criava um círculo de claridade que fazia os flocos de neve brilharem como poeira prateada antes de tocarem o chão. Ele segurou a pá com as duas mãos. A mão direita ficou perto da lâmina de metal para dar direção, e a mão esquerda agarrou a extremidade do cabo para fazer alavanca. Ele abaixou o corpo ligeiramente e empurrou a ferramenta contra a base da neve. O metal cortou a camada branca com um som surdo e macio. A neve cedeu facilmente porque era fresca e leve, ainda não compactada pelo tempo. Elias levantou a pá carregada e girou o tronco, jogando o monte branco para o lado direito. O som da neve caindo sobre a neve formava um sussurro contínuo. Ele repetiu o movimento. Empurrar, levantar, descartar. Com 3 golpes, o primeiro degrau de madeira apareceu. A superfície estava úmida e escura, contrastando fortemente com a brancura ao redor. Ele limpou os outros 2 degraus com movimentos curtos e precisos da pá, garantindo que a sola de suas botas encontrasse madeira firme antes de descer para o quintal. Ao pisar no chão nivelado, a neve chegava quase à altura de seus joelhos. O caminho até o lago tinha cerca de 20 passos longos, descendo por uma inclinação muito suave. Elias começou a abrir uma trincheira reta. Ele empurrava a pá para a frente, reunindo uma grande quantidade de neve na lâmina larga, e depois a erguia, atirando o peso para as laterais. O esforço físico começou a gerar calor debaixo das camadas de roupa. A respiração de Elias tornou-se mais profunda e compassada. Cada vez que ele exalava, uma nuvem de vapor branco saía de sua boca e se misturava ao ar gelado da noite, desaparecendo logo em seguida. O ritmo do trabalho estabeleceu uma cadência no silêncio da madrugada. O raspar do metal no chão de terra congelado, o som do esforço, o leve baque da neve sendo empilhada nas margens do caminho. Ele avançava passo a passo. A cada metro conquistado, as paredes de neve nas laterais da trincheira ficavam um pouco mais altas, formando um corredor estreito e limpo. A luz do lampião que ele havia movido para a beira do caminho projetava sua sombra em movimento contra as paredes brancas. A neve continuava a cair do céu escuro, os flocos pousavam nos ombros do casaco de Elias e no tecido do seu gorro, mas ele não parava para sacudi-los. O calor do seu corpo impedia que a neve acumulada ali congelasse de verdade. Ele sentia o peso da pá mudar a cada movimento. Às vezes a neve estava mais louça, voando facilmente quando atirada. Outras vezes encontrava pequenos bolsos mais densos perto do chão, exigindo um pouco mais de força nos braços e nas costas. A textura do cabo de madeira da pá era familiar através do couro das luvas. Elias mantinha a postura firme, dobrando os joelhos em vez de curvar a coluna, preservando a energia. O cheiro do ar era cortante e puro. Não havia cheiro de terra nem de plantas, apenas o aroma metálico e limpo do frio extremo. O mundo ao redor parecia ter sido colocado em pausa, abafado pela camada espessa que cobria as árvores ao longe e o telhado da casa atrás dele. Ele chegou à metade do caminho. Parou um momento, apoiou o queixo nas mãos cruzadas sobre o topo do cabo da pá e respirou fundo. O ar gelado encheu seus pulmões, trazendo uma sensação de alerta e vivacidade. Ele olhou para trás, vendo a linha reta e escura que havia desenhado no manto branco. O contraste entre a terra raspada e as bordas de neve intactas era gratificante. Era prova do seu avanço. Elias pegou o lampião e caminhou de volta até a frente da trincheira, posicionando a luz mais adiante. Ele voltou a segurar a pá. O som do trabalho recomeçou. A descida em direção ao lago tornou-se um pouco mais pronunciada, e ele precisou firmar bem os pés a cada passo, para não escorregar na terra úmida que ficava exposta. O monte disforme que escondia o deck de madeira começou a ganhar contornos mais próximos, à medida que ele avançava. O caminho estava sendo restaurado, ligando novamente a casa à margem da água adormecida. O corredor aberto na neve terminou exatamente onde a terra firme encontrava a estrutura do deck. Elias cravou a pá na neve acumulada ao lado do caminho, deixando-a em pé, e pegou o lampião. Ele ergueu a luz para avaliar o que tinha adiante. O deck retangular, que se estendia por alguns metros sobre a superfície congelada do lago, agora era apenas uma elevação suave e contínua de brancura. Não havia separação visível entre onde terminava a madeira e onde começava o gelo grosso da água. A pá de metal não seria a ferramenta certa para essa etapa. A lâmina dura poderia arranhar as tábuas velhas ou prender nas frestas entre elas. Elias precisava de algo mais gentil. Ele caminhou de volta pelo corredor que havia acabado de abrir. Seus passos agora eram silenciosos sobre a terra batida e limpa. Ele foi até a lateral da casa, embaixo do beiral do telhado, onde a neve não conseguia alcançar, e pegou uma vassoura de cerdas grossas e rígidas, feita de palha dura amarrada com arame. Ao retornar para a margem do lago, o silêncio parecia ainda mais denso. A neve continuava a cair, lenta e vertical. Elias colocou o lampião sobre o primeiro pilar de madeira do deck, que ele havia limpado parcialmente com a mão. A luz irradiou sobre a superfície branca que precisava ser varrida. Ele segurou a vassoura e deu o primeiro passo sobre o deck invisível. Sentiu a madeira firme sobre a sola da bota, ocultada por uma grossa camada de gelo fofo. Ele posicionou a vassoura e empurrou as cerdas contra a neve, varrendo do centro para as bordas. O som mudou completamente. Não era o corte surdo da pá, mas o raspar áspero e ritmado das cerdas duras contra a madeira molhada e fria. A cada passada da vassoura, uma faixa de madeira escura aparecia. As tábuas do deck eram antigas, marcadas pelo sol de muitos verões e pelas chuvas de muitos invernos. A umidade da neve derretida fazia a madeira parecer quase preta sob a luz do lampião. Elias varria com movimentos longos e contínuos. Ele empurrava a neve para as bordas do deck, fazendo-a cair sobre a superfície congelada do lago com um ruído suave de desabamento. O trabalho exigia paciência. A neve nos cantos e ao redor dos pequenos postes de amarração era mais teimosa. Ele precisou usar a ponta da vassoura para cutucar e soltar os blocos brancos que se agarravam à base dos pilares de madeira. O cheiro da madeira molhada começou a subir, misturando-se ao ar crio. Era um cheiro profundo, que lembrava florestas úmidas e cascas de árvores encharcadas. Elias avançou lentamente ao longo da estrutura. Ele limpou a área central, revelando as linhas retas das tábuas dispostas lado a lado. As frestas entre a madeira estavam preenchidas com gelo sólido, formando finas linhas brancas que desenhavam o piso do deck. O contraste visual era forte e belo. A luz amarela do lampião revelava os veios e os nós da madeira molhada, devolvendo textura ao que antes era apenas um vazio branco. A respiração de Elias continuava marcando o compasso do trabalho. O vapor branco saía de seus lábios e subia em direção à escuridão do céu. Ele varreu a metade direita do deck, empurrando a neve para a água congelada, e depois passou para a metade esquerda. O som da vassoura ecoava de forma muito sutil sobre a planície de gelo do lago, um som solitário na vastidão da noite. Quando ele chegou à extremidade do deck, a parte que avançava mais fundo sobre o lago, a camada de neve era um pouco mais fina, varrida por ventos anteriores que agora estavam calmos. Ele limpou as últimas tábuas com movimentos mais leves. A vassoura raspou a borda final de madeira e empurrou a última linha de neve para o abismo branco abaixo. Elias recuou 2 passos e baixou a vassoura. Ele olhou para o trabalho concluído. O deck estava inteiramente exposto. Um retângulo escuro, limpo e definido, flutuando sobre a brancura infinita do lago congelado. A estrutura havia sido resgatada. O espaço estava novamente disponível, oferecendo um lugar seguro e firme entre a terra e o gelo. O piso de madeira, escuro pela umidade, refletia levemente a luz do lampião, parecendo respirar novamente depois de ser libertado do seu peso gelado. Com o deck completamente livre da neve, Elias começou a caminhar lentamente sobre a madeira escura. Ele queria sentir a estabilidade da estrutura sob seus pés. As solas grossas de suas botas faziam um som oco e firme a cada passo. A madeira estava gelada e escorregadia em alguns pontos, exigindo que ele pisasse com atenção, distribuindo o peso do corpo de maneira uniforme. Ao se aproximar do canto esquerdo da extremidade do deck, ele deu um passo e sentiu a superfície ceder levemente. Um rangido agudo quebrou o silêncio abafado da noite. Elias parou. Ele moveu o pé direito, pressionando a tábua específica. Ela afundou cerca de 1 centímetro e emitiu um som de atrito seco. A extremidade da madeira havia se soltado da viga de sustentação logo abaixo. O prego original devia ter enferrujado e cedido com a expansão do gelo ao longo das semanas anteriores. Aquele pequeno desnível era um problema simples, mas que precisava ser corrigido. Ele não queria um chão instável quando viesse se sentar ali mais tarde. Ele deixou a vassoura encostada na mureta lateral do deck e pegou o lampião. O caminho de volta até a casa foi rápido pelo corredor que ele mesmo havia cavado na neve. Ele passou pela porta da frente e caminhou pela lateral externa até chegar a um pequeno abrigo de ferramentas anexo à parede dos fundos. A porta do abrigo rangeu ao abrir. O cheiro lá dentro era de poeira fria, graxa e metal envelhecido. Elias ergueu o lampião para iluminar as prateleiras de madeira rústica. Ele encontrou uma pequena caixa de metal manchada de tinta seca. Ao abri-la, o som dos pregos se chocando soou claro e metálico. Ele escolheu 3 pregos longos e grossos, de corpo áspero, ideais para fixar madeira pesada. Colocou os pregos no bolso do casaco, sentindo o crio do metal através do tecido da luva. Na mesma prateleira, pegou um martelo de cabo curto e cabeça pesada. Elias fechou o abrigo e fez o caminho de volta. A neve continuava caindo, e alguns flocos já começavam a polvilhar levemente o fundo da trincheira que ele havia aberto, mas não o suficiente para atrapalhar. Ele chegou novamente ao deck, caminhou até a extremidade e depositou o lampião próximo à tábua solta. A luz amarela incidiu diretamente sobre a fresta onde a madeira se erguia. Ele se ajoelhou sobre o piso úmido. O frio da madeira atravessou rapidamente o tecido grosso de suas palças, mas ele ignorou o desconforto. Elias tirou a luva da mão direita e colocou no bolso. Ele precisava de precisão tátil. Enfiou a mão nua no outro bolso e tirou 1 dos pregos. O metal estava incrivelmente gelado contra os seus dedos quentes. Com a mão esquerda, ainda enluvada, ele pressionou a tábua solta para baixo, alinhando-a perfeitamente com as outras. Com a mão direita nua, ele posicionou a ponta afiada do prego sobre a madeira, alguns centímetros ao lado do buraco antigo onde o prego anterior havia falhado. Ele pegou o martelo. O primeiro golpe foi suave. Apenas um toque para cravar a ponta do prego na fibra da madeira e mantê-lo de pé. O som foi um toque abafado. Elias afastou os dedos que seguravam o prego e ajustou a empunhadura no cabo do martelo. Ele ergueu a ferramenta um pouco mais alto e desferiu um golpe firme. O som do metal batendo contra o metal ecoou com força pelo ar gelado. Um estalo agudo e limpo que viajou pela superfície plana do lago congelado e se perdeu na escuridão ao longe. Ele bateu novamente, e mais uma vez. A cada golpe, o prego afundava na madeira escura, puxando a tábua para baixo, forçando-a contra a viga de sustentação. O som ritmado das marteladas parecia organizar o silêncio da noite, marcando o tempo e o trabalho. No último golpe, a cabeça do prego afundou ligeiramente na superfície da madeira, nivelando-se perfeitamente. Elias repetiu o processo com um segundo prego, fixando-o um pouco mais ao lado para garantir que a tábua não torcesse no futuro. As marteladas soaram novamente, precisas e seguras. Quando terminou, ele guardou o martelo e o prego restante no bolso e calçou a luva direita novamente. A mão estava vermelha pelo frio, e o interior forrado da luva trouxe um alívio imediato. Ele se levantou, limpou a umidade dos joelhos com as mãos e pisou forte sobre a tábua que acabara de consertar. Não houve rangido. A madeira estava sólida, perfeitamente integrada ao resto do deck. A estrutura estava íntegra, segura e pronta para suportar o peso das horas que viriam. Com o deck limpo e firme, o espaço estava preparado, mas o ar continuava cortante. Ficar parado ali por muito tempo sem uma fonte de calor seria impossível. Elias olhou para a margem do lago, exatamente ao lado do início do deck, onde a terra encontrava a areia grossa e congelada. Era um local seguro, afastado o suficiente da madeira para não oferecer risco, mas perto o bastante para que o calor alcançasse quem estivesse sentado na estrutura. Ele caminhou até o ponto escolhido. A neve ali ainda estava intacta. Usando a bota, ele começou a afastar a camada branca, desenhando um círculo no chão. Ele empurrou a neve para as bordas, criando um pequeno anel elevado que funcionaria como uma barreira natural contra o vento rasteiro. O fundo do círculo revelou pedras escuras e terra endurecida pelo gelo. Elias voltou pelo caminho até a lateral da casa, onde guardava os suprimentos de inverno sob uma lona grossa. Ele levantou a borda da lona, revelando uma pilha organizada de lenha cortada. A madeira estava seca, protegida da umidade por meses. Ele pegou três toras de médio tamanho cortadas ao meio, mostrando o interior claro e fibroso da árvore. O cheiro da seiva seca e da madeira velha encheu o ar próximo a ele. Ele colocou as toras sob o braço esquerdo. Com a mão direita, ele pegou um pequeno cesto de vime que continha gravetos finos, lascas de casca de pinheiro e um punhado de musgo seco que ele havia recolhido no outono. Era o material de iniciação, essencial para fazer o fogo pegar rapidamente no frio extremo. Antes de voltar, ele precisou fazer uma última parada no abrigo de ferramentas. De lá, ele retirou um braseiro de ferro fundido. Era uma peça pesada, em forma de bacia rasa, sustentada por três pernas curtas e grossas. O ferro estava tão frio que parecia queimar através das luvas de couro. Elias acomodou as toras de lenha dentro da bacia de ferro, segurou o braseiro pelas bordas com as duas mãos e o cesto de vime pendurado no dedo mínimo. O peso era considerável, e ele caminhou de volta com passos lentos e calculados. Ao chegar ao círculo que ele havia aberto na neve, ele abaixou o corpo e depositou o braseiro de ferro no centro. As três pernas de metal se acomodaram sobre as pedras congeladas, garantindo estabilidade. O ferro escuro contrastava com a neve branca ao redor. Elias retirou as toras de dentro da bacia e colocou no chão, ao alcance das mãos. Ele começou a preparar a cama do fogo. Primeiro, forrou o fundo do braseiro de ferro com o musgo seco. O musgo parecia uma esponja frágil e cinza. Por cima dele, Elias organizou as lascas de casca de pinheiro, criando uma pequena pirâmide solta. O cheiro de resina das cascas era forte e adocicado, uma promessa de queima rápida. Em seguida, ele pegou os gravetos mais finos do cesto. Ele os quebrou ao meio com as mãos. O som da madeira fina se partindo era seco e estalado, como pequenos ossos quebrando. Ele posicionou os gravetos sobre o musgo e as cascas, cruzando-os de forma a deixar espaço para o ar circular. Um fogo precisa respirar para nascer. Por fim, ele pegou duas das toras menores e as colocou nas laterais da pequena pirâmide de gravetos, formando um abrigo, que protegeria a chama inicial e, ao mesmo tempo, começaria a aquecer a madeira mais grossa. Ele trabalhou com movimentos precisos e calmos. Não havia pressa. A preparação do fogo era um ritual de paciência. Cada graveto tinha o seu lugar. Cada lasca de casca de árvore tinha um propósito. Elias olhou para o arranjo dentro do braseiro de ferro. A estrutura estava perfeita. O ar crio da madrugada passava silenciosamente por cima do braseiro, sem perturbar a pilha de madeira seca. O cenário estava montado. O metal, a madeira e o oxigênio aguardavam apenas o calor inicial para transformar a escuridão gelada daquela margem. Elias enfiou a mão no bolso interno do casaco, perto do peito, onde o calor do seu corpo mantinha as coisas secas e aquecidas. Ele tirou uma pequena caixa de fósforos de madeira. A caixa estava levemente gasta nas bordas. Ele abriu a gavetinha de papelão e retirou um único palito grosso, com a cabeça vermelha intacta. Ele se ajoelhou novamente ao lado do braseiro de ferro. O vento estava completamente ausente, o que facilitaria o trabalho. Ele segurou a caixa com a mão esquerda e o palito com a direita. Com um movimento rápido e firme, ele riscou o fósforo a contrilátero lateral do papelão. O atrito produziu um chiado curto, seguido do estalo da faísca. A chama amarela e brusada brotou instantaneamente, iluminando o rosto de Elias e as bordas do braseiro. O cheiro de enxofre queimado foi rápido e agudo. Ele protegeu a pequena chama com a palma da mão esquerda em formato de concha e a aproximou do centro da pirâmide de madeira. Ele tocou a ponta do fósforo aceso no musgo seco na base do arranjo. O musgo não hesitou. Ele absorveu o fogo imediatamente, brilhando em vermelho intenso e espalhando a chama para as lascas de casca de pinheiro logo acima. Elias recuou a mão e observou. As cascas de pinheiro começaram a estalar. A resina contida nelas ferveu por um segundo antes de se transformar numa chama alaranja, brilhante e ágil. O fogo subiu, lambendo os gravetos finos. O som do fogo nascendo era um crepejar suave, um murmúrio constante que começava a quebrar o silêncio vasto do lago congelado. Uma fina coluna de fumaça cinza clara ergueu-se reta em direção ao céu escuro, cheirando a pinho e calor. À medida que os gravetos pegavam fogo, o calor começou a irradiar para fora do braseiro. Elias sentiu a temperatura mudar no ar próximo ao seu rosto. Ele esperou até que as chamas estivessem fortes o suficiente e, com cuidado, empurrou as duas toras de madeira maiores para mais próximo do centro. O fogo abraçou a madeira grossa, escurecendo a casca externa antes de começar a consumi-la. O som de estalos tornou-se mais frequente e encorpado. Com o fogo estabelecido e seguro dentro da bacia de ferro, Elias se levantou. O calor já estava começando a derreter os flocos de neve que se aproximavam demais do braseiro, transformando-os em gotas de água antes mesmo de tocarem o chão. Ele precisava do último elemento para completar o espaço. Ele caminhou de volta para casa, passando pelo caminho iluminado agora não apenas pelo lampião no deck, mas pelo brilho oscilante da fogueira às suas costas. Ele entrou na varanda e pegou uma cadeira de madeira dobrável que ficava encostada perto da porta. Era uma cadeira robusta, com assento e encosto de lana grossa esticada. Sobre o encosto, ele jogou uma manta de lã pesada, com estampa de xadrez em tons de verde escuro e preto. Ele carregou a cadeira e a manta de volta para o lago. Ao chegar ao deck, ele abriu a cadeira com um movimento simples. A lana esticou-se com um som seco. Ele posicionou a cadeira sobre as tábuas limpas, de frente para a imensidão branca do lago congelado, e num ângulo onde o calor da fogueira, logo ali ao lado, na margem, pudesse alcançar suas pernas e seu tronco. Ele arrumou a manta de lã sobre o assento, deixando parte dela cair sobre o encosto para proteger as costas do frio que vinha de trás. Ele passou a mão sobre o tecido grosso da lã, alisando as dobras. A textura era áspera, mas prometia reter todo o calor necessário. Ele caminhou até o lampião que ainda queimava sobre a mureta do deck e diminuiu a chama girando o botão lateral, deixando apenas um brilho mínimo. A luz principal agora vinha do fogo no braseiro. As chamas dançavam sobre a lenha, projetando sombras em movimento sobre as tábuas do deck e sobre a neve ao redor. O espaço estava pronto. O caminho estava aberto, a madeira estava firme, o fogo estava aceso e o lugar de descanso aguardava. O trabalho árduo da noite havia terminado. Elias caminhou até a cadeira de lana e sentou-se lentamente. A madeira do assento cedeu um pouco sob seu peso, acomodando-se. Ele puxou as pontas da manta de lã grossa e enrolou-as ao redor das pernas e do quadril. O tecido pesado formou um casulo impenetrável contra o ar gelado. Ele afundou as costas no encosto, relaxando os ombros que até poucos minutos atrás sustentavam o peso da pá e do martelo. Ao seu lado esquerdo, o fogo no braseiro de ferro havia atingindo um ritmo constante. As chamas laranjas e amarelas envolviam as toras de lenha, transformando a casca escura em cinzas finas e brilhantes. O calor irradiava em ondas suaves, batendo contra o tecido do seu casaco e aquecendo o lado de seu rosto. O som da madeira estalando era um som de conforto, uma companhia viva no meio da imensidão parada. A fumaça subia reta e se dissipava no ar superior, levando consigo o cheiro denso e agradável de pinho queimado. Ele olhou para frente. O céu acima do lago começava a mudar de textura. A escuridão profunda e opaca da madrugada estava cedendo espaço para um azul muito escuro, quase anil. A neve havia parado de cair. O ar estava limpo, livre dos flocos em movimento, revelando uma visibilidade cristalina. O lago congelado estendia-se diante dele como uma planície ininfinita e plana, completamente branca e intocada. Não havia marcas, não havia trilhas, apenas a vastidão do gelo coberto pela neve, encontrando a linha escura das árvores na margem oposta, muito longe dali. Elias levou a mão ao bolso grande do casaco e tirou uma garrafa térmica de metal fosco. Ele desenroscou a tampa, que servia como copo, e apertou o botão central. Um fio de chá escuro e fumagento caiu no copo. O vapor subiu em espirais densas, carregando o aroma forte de ervas escuras e terra molhada. Ele segurou o copo com as duas mãos enluvadas, sentindo o calor do líquido atravessar o metal e o couro, chegando até a ponta dos seus dedos. Ele levou o copo aos lábios e tomou um gole pequeno. O chá desceu quente pela garganta, espalhando uma onda de calor de dentro para fora, encontrando o calor do fogo que vinha de fora para dentro. O contraste entre o líquido quente e o ar cortante que ele respirava era estimulante. Ele abaixou o copo e apoiou as mãos no colo, descansando. A transição da noite para o dia acontecia em silêncio absoluto. A luz não surgiu de uma vez. Ela veio como uma infiltração lenta. O azul escuro do céu começou a desbotar, transformando-se em um cinza perolado. À medida que o céu clareava, o branco do lago parecia ganhar luminosidade própria. O reflexo da luz suave da manhã sobre a neve intocada criava um brilho difuso, eliminando as sombras duras da noite. As árvores ao longe, antes apenas uma massa escura, começaram a revelar seus contornos individuais, os galhos pesados e curvados sob o peso da neve acumulada. O silêncio era tão profundo que Elias podia ouvir o som da própria respiração e o leve chiado da seiva fervendo em um dos troncos no braseiro. Não havia vento para balançar os galhos, não havia pássaros acordados, não havia o som de água corrente sobre o gelo espesso. O mundo estava imobilizado em um estado de paz perfeita. Elias observou o contorno do deck onde seus pés repousavam. As tábuas escuras e limpas que ele havia varrido com tanto cuidado contrastavam fortemente com o branco ao redor. O prego que ele havia martelado mantinha a madeira firme e nivelada. O caminho que ele havia aberto na neve subia a encosta até a casa, uma linha reta de esforço e intenção que agora parecia pertencer organicamente à paisagem. Tudo o que ele havia feito nas últimas horas convergia para aquele exato momento de quietude. Ele tomou mais um gole do chá. O copo de metal agora estava apenas morno. Ele o rosqueou de volta no topo da garrafa térmica com um movimento lento. O som do metal roçando no metal foi o único ruído artificial na quietude da manhã. Ele colocou a garrafa no chão de madeira, ao lado do pé da cadeira. A lenta transição do céu dourado para a luz diurna continuou e se completou sem espaço. Os sons agora voltaram aos poucos à paisagem. O enra no contorno do deck fez um ligeiro estalado, a madeira respondendo à mudança temperamental e ao peso da neve derretendo. O pássaro mais exótico que já cantou à margem do lago fez suas notas ecoarem no alto das árvores. O som do vento começou a surgir como um sussurro lento entre os galhos. O fio que saía da ponteira do chá na mão de Elias ganhou energia. O som agora era continuamente estalado, como um som de estosões. E nunca foi ouvido antes um som que ressoa profundamente com a existência mesma. O ressentimento que ele sentia pelo outro caçador parecia acionar uma força debaixo do deck e um fio de som estranho saía pelos entremeios. O dia de inverno tinha agora todos os seus sons e seus momentos. O esforço do final da noite tinha preparado o espaço para que amanhã acontecesse com toda a sua plenitude. O ponto final da história de Elias estava agora claro e muito perto de acontecer com todos os seus desvios. Expostos e clenos e brilhando no amanhecer. O fogo na bacia de ferro havia diminuído. As chamas altas e ágeis já não existiam. O que restava no centro do braseiro era um monte de brasas vermelhas e pulsantes, cobertas por uma fina camada de cinzas brancas. As brasas emitiam um calor denso, pesado e constante, que aquecia o ar próximo ao chão e mantinha as botas de Elias confortáveis. Ocasionalmente, uma brasa estalava em um som muito baixo, e um pequeno ponto de luz vermelha brilhava com mais intensidade antes de se apagar. Elias terminou o último gole de seu chá. O copo de metal agora estava apenas morno. Ele o rosqueou de volta no topo da garrafa térmica com um movimento lento. O som do metal roçando no metal foi o único ruído artificial na quietude da manhã. Ele colocou a garrafa no chão de madeira, ao lado do pé da cadeira. Ele não sentia a pressa de se levantar. O ar frio tocava seu rosto, mas o restante do seu corpo estava perfeitamente isolado e aquecido sobre as camadas de lã, couro e lona. Ele olhou para o caminho aberto na neve, a trincheira de bordas brancas que subia até a casa. O trabalho estava feito. A conexão entre o abrigo quente e a vastidão do lago havia sido restaurada. O esforço físico da madrugada havia se dissolvido, deixando para trás apenas a sensação de um espaço bem cuidado. Elias encostou a cabeça no tecido da cadeira e respirou o ar limpo da manhã. O cheiro de fumaça agora era muito sutil, quase imperceptível, misturado ao frescor úmido do gelo. Ele manteve os olhos abertos, observando a imobilidade do mundo branco à sua frente. As brasas ao seu lado continuavam a irradiar seu calor silencioso. Ele permaneceu ali, sentado no deck firme, perfeitamente em paz com a manhã silenciosa que acabara de nascer.